chega mais, vem, vem. Graças a Deus minha família vai bem, bem. Na correria, nativa, bem, bem. Na humilde, na rima, bem, bem. No respeito e alegria, bem, bem. Na sintonia, bem, bem. Na harmonia, bem, bem. Então não vem que não tem. Pé de black não tem, vem. Curta o som, que é do bom. Revolução, de irmão pra irmão, né não? Sangue bom, veja. Se apareça, o pior já passou. Ergue a cabeça, vença, tenta. Na peri é assim, na paz. Ser mais um derrotado, jamais. Siga em frente, corra atrás. Não lamente em frente, o barato é quente. Sente, a vida é bela para quem sabe viver nela. Sem dar goela, brecha, conscientize. Faça a coisa certa, truta, bom malandro. Não, não dá falha, saia. Na moral, vê se me erra, Zé. Assim que é, eu vou na fé. É, aqui só cola quem é. Aqui só cola quem é. Eu tô chegando numa boa. Vem, vem comigo, vem na boa. Ouça o som e vem pra pista dançar. Passo a passo, vamos chegar no compasso. Pode colar, sem miséria, um abraço. Só mano responsa, some na presença. Sem oba-oba, vida do crime não compensa. Pra quem vacila, vê se pensa. Não assine sua sentença. Lembra dos bons tempos, que saudade, então lembra. As músicas antigas me trazem recordações. Adrenalina aumenta a batida do coração. Fico pirado, ligado, nostalgiado, acelerado. Contagiando quem colar. Eu peço proteção a Deus e agradeço o Senhor. Iluminai, aliviai o sofrimento. A vida nos deu sublime inspiração. Assim eu vou cantando, rimando essa canção. A humildade é a essência pra quem quer viver. O dom da rima está dentro de você. É só soltar a voz e fazer como nós. Cantar. Tô chegando numa boa. Comigo vem na boa. Ouça o som e vem pra pista dançar. Vem dançar. Deixa os problemas de lado e curta esse momento que é raro. E deixa os problemas de lado e vem dançar. Problemas de lado.